Tomei 12 no fechado, agora voltando pra selva. Me fez compreender que aqui fora a vida é bela, pois lá dentro aprisionado entre aço e concreto. Só ódio, só rancor no calabouço do inferno. Certo pelo certo, me batizei no crime. E contra a opressão é sem massagem, sem regime. Muita coisa diferente, a quebrada, os bandidos. Crianças que brincavam com meu filho trocam tiro sem medo. Puxam gatilho, fogos ilumina o céu. As barcas no pé do morro, ó meu parça tá cruel. Por aqui, nada sei, nada vi. Mantém vivo, tá de fura e radinho. É progresso pros meninos. Satisfação, querido, ó mocota, isso mesmo. É hora da vitória, passou seu sofrimento. Um brinde ao guerreiro desse lado do combate. A cara é usurfluída, as mulher das notas das naves. Nervosa, ô vida louca, cabulosa. Isso mesmo, molecão, tá do jeito que nós gosta. Emocionado e eu vou ganhando a fita. Agradeço a atenção, boa pra nós família. Vida do crime é luxo, traz flores e rosas. Lágrimas na tranca, cadeiras de roda. História pra contar pro filho em tarde de domingo. Nos pátios da saudade, nas visitas dos presídios. Vida do crime é luxo, traz flores e rosas. Lágrimas na tranca, cadeiras de roda. História pra contar pro filho em tarde de domingo. Nos pátios da saudade, nas visitas dos presídios. Pós-liberdade, tô montado, tá suave. Casa imobiliada com Veloster na garagem. Fim de semana é jet, de praia pra Ubatuba. Chega a arrepiar a pele quando tromba as viatura. E o alerta vem do rádio. Salve aliado, a missão é construtiva. Resgate ao exilado, exigimos cuidado pra que tudo saia certo. Enquadrando o bonde antes de chegar no inferno. 72 horas pra audiência do irmão. Um agente do comboio vai somar na operação. Já tem uma informação que não tem apoio aéreo. Já facilita a fuga pra sumir entre os prédios. Do centro da cidade, pesado nos armamentos. Dispensa na caçamba, do estacionamento. No shopping tem 3 carros com a chave no contato. Tá roupa pro disfarce, já era, é pau no gato. São 8 de nós e que Deus proteja todos. São 8 da manhã, ansiedade, tô nervoso, mãe, jurei. Lealdade, não importa o que aconteça. Já era, eu tô aqui, vamos que vamos pra arena. Vida do crime é luxo, traz flores e rosas. Lágrimas na tranca, cadeiras de roda. História pra contar pro filho em tarde de domingo. Nos pátios da saudade, nas visitas dos presídios. Vida do crime é luxo, traz flores e rosas. Lágrimas na tranca, cadeiras de roda. História pra contar pro filho em tarde de domingo. Nos pátios da saudade, nas visitas dos presídios. Chegamos com os Camaro a 2 quarteirão do fórum. 10 minutos pro encontro, preparo psicológico. Recarrega as armas, confere as granadas. Não tem compaixão diante dos porcos de farda. E a primeira blazer vem, manda ela pras alturas. Já era, é tudo nosso, intermediamos a rua. Só gritaria pânico e furo na lataria. Do outro lado da calçada, balear a tiazinha. Lamentável, plano segue, soldado nunca recua. Caralho, azedou, de onde vem tanta viatura? Circo tá fechado e os palhaços troca tiro. Tá cheirando trairagem, essa porra é suicídio. Irmão, vem 2 comigo, ligeiro na cobertura. Com fura destravado, liga o carro e pega a dutra. Um dos mano afirmou, sem chance de sair vivo. Tô indo pro inferno, mas levo vários comigo. E o desfecho foi aquilo, só sangue derramado. O crime é luxuoso, mas no fim cobra caro. Um sobrevivente para a honra e para a glória só restou. Lágrimas, história e cadeira de roda.